Paz do Senhor. Eu nunca ouvi uma pregação sobre aquele estilingue, aquela funda que Davi usou para jogar aquela pedra e matar o gigante Golias. Já ouvi pregações sobre todos aqueles outros detalhes. Me contaram que quando eu nasci, a minha avó orou pedindo para que um dia fosse um servo de Deus. Fiquei pensando que aquele estilingue, aquela funda que Davi usou, foi o que deu velocidade para aquela pedra ir lá à frente dele contra o problema que vinha contra ele. A nossa fé, usando a palavra de Deus, aquela pedra, é como lançar lá no futuro a palavra de Deus para destruir os problemas que poderão vir contra nós. Ore por alguém hoje, lançando uma palavra de Deus lá para o futuro dessa pessoa e matando os gigantes que podem vir contra ela. Mas use o estilingue, ore com fé. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.